hoje eu vim te procurar. A saudade era demais de falar do meu amor. Quero te dizer que eu sou você, coração. Vamos cantar essa pra valer, vamos! As mãos pra cima assim comigo, quero ver! Vai! Tchau, tchau, tchau, tchau! Hoje eu vim te procurar. A saudade era demais de falar do meu amor. Vocês! Quero te dizer que eu, meu coração tá em pedaços. Aqui. Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tem saída. Por quê? A mão pra cima. Cadê? Só você! Aqui! Eu quero sentir o sabor Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo. Ouvir você dizer que sou seu. Eu quero sentir o sabor da sua boca de você. Sentir seu corpo, um gemido meu. Eu quero sentir sua mão tocar meu corpo. Ouvir você na hora que dizer que sou seu. Dizer que sou seu. Dizer que sou seu.